pedir pra Deus só um motivo pra ser feliz, aquela vida que eu sonhei na humildade que eu sempre quis por Deus. O que que eu fiz pra esse sonho não merecer? Pelo caminho que eu tento ser feliz me faz sofrer. Mas tudo certo, vai tudo sobre controle. Hoje vi meu amor e a presenteei com flores, um sorriso com brilho no olhar, conhecendo a felicidade, aprendendo a amar. Sei que enquanto estiver vida, o show continua, se pã, até feliz e meio toda essa loucura, e meio a malandragem, burguesia, pilantragem, entre o ódio e o amor, pessoas com maquiagem. Quem é quem? Já nem sei, só sei quem sou. E tenho fé no sentimento que continuou. Sei que o passado abalou, mas o presente é nós. Enquanto o arrependimento e a saudade corrói, corrói conforme as batidas do coração, que bate desregulado com medo da solidão. Num mundão onde o bem desce do salto também, perde a cabeça e na viagem vira refém. São várias doses sem controle e uns teco esperto. Nessas horas dá pra sentir o diabo bem de perto. Não, não, o caminho da felicidade não é feito de loucura pra esquecer das cabreiragem. Mas é normal, vira e mexe, me pego viajando. E quantas coisas que eu queria me pego sonhando. Quem me der um novo dia se realizar, felicidade, amor, apreciando o sol brilhar. Um casal jovem, um futuro promissor, um destino traiçoeiro com tristezas e dor, onde o sonho é o que resta, a esperança fortalece a fé, demonstrada de joelho com uma prece. O mais puro sentimento é que traz inspiração, e o arrependimento é o caminho do perdão. São simplesmente coisas do coração. O mais puro sentimento em busca do perdão. Uma vida desejada de sonhos não é em vão. Enquanto tiver vida, o sol vai brilhar. Pois eu ainda tenho fé, não vou parar de sonhar. Queria Deus que fosse tudo diferente, que quem a gente ama não estivesse ausente. Conforme o tempo passa até desacreditar, felicidade, amor, pra sempre sonhar. O mais puro sentimento em busca do perdão. Uma vida desejada de sonhos não é em vão. Enquanto tiver vida, o sol vai brilhar. Pois eu ainda tenho fé, não vou parar de sonhar. Queria Deus que fosse tudo diferente, que quem a gente ama não estivesse ausente. Conforme o tempo passa até desacreditar, felicidade, amor, pra sempre sonhar.